Canta muito, canta muito. Vem. Me abraça apertado, amor, que eu já tô morrendo de saudade. Você ainda nem se foi, já sinto falta dessa intimidade. Jura pra mim que não vai me esquecer, jura que sabe que eu amo você. Diz pra mim que falta pouco tempo pra gente se ver. Você não demora, meu amor, meu bem, faz isso não. Sei que você tem guardado a chave do meu coração. E não adianta esconder, você sabe bem que o meu amor é só teu e de mais ninguém. É que na verdade, nossa intimidade rola sentimento com um pouquinho de maldade. E quando eu te vejo, eu sempre fico assim, louco te querendo a noite inteira só pra mim. É que sem você perto de mim eu não me encontro mais. Você não sabe o bem que você faz. Eu andei no mundo sem destino pra encontrar teu caso. Você não sabe o bem que você faz. É que sem você perto de mim eu não me encontro mais. Você não sabe o bem que você faz. Diz que nosso amor vai ser pra sempre pra eu dormir em paz. Você não sabe o bem que você faz. Isso não demora, meu amor, meu bem, faz isso não. Sei que você tem guardado a chave do meu coração. E não adianta esconder, você sabe bem que o meu amor é só teu. Juninho, vamos dançar pra ela. Ó o clima, ó o clima. É que na verdade, nossa intimidade rola sentimento com um pouquinho de sacanagem. Quando eu te vejo, sempre fico assim. Joga a mão em cima aí no bacalhau. Só pra mim. É que sem você perto de mim eu não me encontro mais. Você não sabe o bem que você faz. Eu andei no mundo sem destino pra encontrar teu cais. Você não sabe o bem que você faz. É que sem você perto de mim eu não me encontro você mais. Você não sabe o bem que você faz. Diz que nosso amor vai ser pra sempre pra eu dormir em paz. Você não sabe o bem que você faz. É que sem você perto de mim eu não me encontro mais. Você não sabe o bem que você faz. Eu andei no mundo sem destino pra encontrar teu cais. Você não sabe o bem que você faz. É que sem você perto de mim eu não me encontro mais. Você não sabe o bem que você faz. Diz que nosso amor vai ser pra sempre pra eu dormir em paz. Você não sabe o bem que você faz. Você não sabe o bem que você faz. Felipe! Imagina Samba!